118-95. Levanta 800. 118-95. Ou 119-94, desça para 2010. Ajuste de altímetro na 01, está livre, LS aqui, 0, reporte estabilizado. O 1964 desça para 2000 pés, está livre, LSX, pista 0, reposta estabilizado. Está estabilizado, estabilizado, estabilizado. Papatango Lima, Kilo Zulu, controle. Lima, Kilo Zulu, informe que irá ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. Aguarde uma nova proa para interceptar o lote. O 08 desça para 3000 pés, ajuste de altímetro na 09. 3.011, gol 2008. Gol no 164, desse mantenha nível 050, reduza para 2209. TS, Fox Serra Vitor, Salvador, para Serra Novembro Juliette Oscar, 095. Legal da 17, primeira curva à esquerda, inicialmente restrita a 1000 pés, corredor forte até a liberação do controle. 1208, controle, acione 5151. Tá, Excel, foi direto também. Gol 2008 para interceptar o localizador, por via direita para o 060. Direita 060, 2008. Liga pro ISAP, o gol 164. Gol 164 inicialmente vai manter o perfil da chegada. Papatango Lima, Kilo Zulu, curve à esquerda pro 090. Seu limite será 1 a 0 milhas nessa proa. Solo 0 Salvador, TAN 3805 para o pushback, acionamento na 2. Aguarde para o pushback 3205. Vai aguardar 3205. Lima, Kilo Zulu, controle. Vê se mantenha 4000 pés, ajuste de altímetro na 09. 0-1-1-4. Para o localizador, reporte estabilizado, gol 2008. Nessa proa livre, localizador 2000, reporte estabilizado, 2008. Tango Lima, Kilo Zulu, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 075. Desça para 2000 pés, está livre, LS, que seja isso na 0, reposta estabilizado. Kilo Zulu, estabilizado, gol 964. Gol 964, complete aproximação, chame torre, 98, decimal 95. 395. Boa tarde, Salvador, vou no 964. 283 para o táxi, CUB 0, 5, 3, 4 horas de autonomia alterna, Ribeirão Preto. Autorizado táxi, via IG Alfa, no ponto de esperador no 0, torre em 1, 1895, QNH 1 no 0, 1, boa viagem. IG Alfa, ponto de espera da 10, torre, bom trabalho, 3283. Salvador, bom dia, acionamento 320, vai acionar Alfa. 320, prossegue Alfa, reposição, estou Juliette. Alfa, estou Juliette, 320. 3805, por equipe de solo, que é posto aeronave da companhia, livrar retaguarda, está livre, puxa, após táxi. Autorizado, táxi após a aeronave passar na cauda, 3205. Na número Alfa, prossiga até a ponta de espera da 97, fica atenta a movimentação no táxi aí, Oscar. Oscar, Oscar está... Pelo para interceptar, bom, tipo 5626. Mantenho na 7, o Alfa Juliette é o meu. B4 confirmando pouso autorizado, pistão na 0, vento 1 a 20 graus, 099. Tive pouso no B4. 50, Aparelho 2230, contact now with the center 128, decimal 8, enable 126, decimal 80. 128, decimal 8, 126, decimal 0. Aparelho 2230, receive standard, thank you. Canela 020, ingresso no Juliette, botão 7. 07, 08, estabilizado. Afirmo, estabilizou ILS, 10, 20, 08. O 2008, completa aproximação, torre no 8, decimal 95. 18, 9, estrada. Ah, Duna, o 1164. Duna, 1164, vou meter o perfil do staff para esse pensamento. Nice. Boa tarde, só 32, 23, ponto 0 da 10. Boa tarde, 32, 3283, mantém o ponto de espera na 0. Mantém o ponto de espera, só 32, 23. Uca, transição Caju, grava. Bom, no 164, reduza para 200 nós. Reduza mais não, senhorita? 200 nós, bom, no 164. É. Bom, no 964, no sala 59, direita no 219, livre. 219, boa. Alfa Juliette, também inicia? 1118, decimal 95, gol 2008. Ah, positivo, 1895 então, obrigado. Salvador, boa tarde, é o 2008 da Gol ILS, é 10? 2008, continua a aproximação, aguarda a estrutura. 2008. Vamos para o ILS, repita na 0, está mantendo 150 nós, indicado. 7. Check o treino, livre pouso na 0, vento 1 a 0 grau, 099. Baixei, travou, livre pouso 1 a 0, 2008, tá gol. Última deposição, Fox e Avita. Alfa Juliette, o meu decolou, zona 700, controle 120, decimal 80. Alfa Juliette, é meu. Yankee Delta Charlie, confirme seu código acionado. 1-4, sim, Yankee Delta Charlie, mantém-se sob condições visuais aqui, 506. Reporte através de Paris para ingresso no corredor. Interlagos, Yankee Delta Charlie. Estabilizou, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, completa aproximação, chame torre 198 e 195. Boa tarde, mano. Rosul Limões, boa tarde. Papá Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Alfa Juliette, Romeu, contato radar na decolagem e se mantém nível 100 na saída árvore. Alfa Juliette, Romeu. Pode continuar para 2000, vou no 164. Persegue no 7. 10, senhora, valores. Sente, continue agora as instruções para o pouso. Valeu. Fox, se é aviso autorizado, ingresso, pista na 7, a porta linha era pronta, cabeceira na 7. 008, na sala 01, na direita, na 219, vai livrar. Direita, 219, 2008. Só para o destino. 2, 2, 5. pessoa 225, ciente Alfa Juliette Romeu, está autorizado direto. Alfa Juliette Romeu. Fala, Foxtrot. 2008, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte por 2008. Ano 935. 1935, copiado, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Solo Salvador, 3805 para o SAC. 139 a bordo, Altena Galeão, 4 horas e 5. Cruzado SAC, via Índia e Alfa, no ponto esperador no 0-2-1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-1-1, boa viagem. Autorizado SAC, Índia Alfa, para pista no 0, no ponto espera 1895, ajuste no 0-1-1, boa tarde, Altena 3205. Número 2, Sônia Colete da Mansete, que é número 8, mantém a porta de espera na sede. A Juliette, parqueamento com cautela até o portão 2. Juliette para o 02964. O 2008, ingresso na Juliette para o portão 11, chega falando da Infraero no através do 82008. Sente Juliette 1-1, segue falou me até o através do 8, gol 2, a partir do 8, gol 2008. 1-0, vento 1, 1-0 grau, 099. Zulu. Então 3-2-3, decolou 03, controle 1-2-0, décimo 8-0. Sou 1-2, 8-0. 8-0, só 3. 3-2-3, obrigado, tchau. 3-2-3. 2-3, obrigado, tchau. Posição, Fox, Serra Vitor. Salvador, boa tarde, está 3-2-3. Estando externo, baixado checado, visual com campo, o 1-1-64, estabilizado. Gente, 1-1-64, continue aguardando a pista livre. Confirmar o vento, senhorita? 120 graus, 099. Gente. O 626 é de alta descida. 35626, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 091. Mantenha-se na Pro de Pelo para interceptar a chegada. Descendo para 4.000 Pro de Pelo, ajustado 1 no 011, 5626. Eu tenho contato com esse aero. Sala 05, direita, na 219, olho branco. Sala 164, livre pouso na 0, vento na 20 graus, 089. Sala 164. Segue Alfa Juliette, prossegue para o Pati, confirme? Alfa, aqui no baixo 3, Lima Kilo Zulu. Visão falou 1000, vou 208. Estou jogando cuidado com a esfera, agora distante. 283, cheque seu transponder ainda não contato o radar. Positivo, deu uma recessada aqui, a J está recebendo agora. Afirmativo, contato o radar agora. Suba e mantém nível 360 no sai da arma. Ok, solo 360, tá 3283. Somos após o decolar sem condições de iniciar a curva esquerda e efetuar o cruzamento do campo na, no ponto médio da pista na 0. Ok, tá livre a decolagem, vento 120 graus, 099. Thank you, Delta Charlie, prossiga. Thank you, Delta Charlie, reporte rotatório e visão com campo. Voe direto à posição Urfito. Centro Urfito, SAM 3283. Direito ao personagem, igual no ano mesmo. Baby! Salve, Salvador, bom dia, gol 1164. 1164, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, da Juliette, gol 1164. Está dizendo que é 3805, livre decolagem mais 0, vento 1, 20 graus, 092. Autorizado a decolagem da 10, 3805. 1288, alternando 1260. 1288, alterna 1260, 3283. Obrigado, boa tarde para vocês, um abraço. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeo Fox, Sierra Vida. Papa Romeo Fox, Sierra Vida, prossiga. Decolando momento, mantendo mil pés, corredores, na sua escuta. Juliette, por 10, seguindo, fala mesmo, o nono mesmo, né? Romeu, Fox, Sierra Vitor, 1.500 pés via corredor forte, aguarde para Santo Antônio, nível 095, Fox, Sierra Vitor. A sua escuta, Vitor. 35626, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro, zona 01, está livre LF, safe, zona 0, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, livre LF, reporte estabilizado, 5626 da trip. Gono 885, acione identificação, chegada bom, se desça para 4.000 pés. Ajuste de altímetro na 01 no gol no 885. Papá, o meu Fox Serra Vitor, quando possível, ser chamado de pouso. Trone Salvador, boa tarde, altura 3805. São 3805, subir mantém nível 340 CVDR, vigilância. 340, nada El, vigilância, 3805. Controle, Salvador, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Está na rotatória. Complete aproximação visual, Yankee Delta Charlie, chame turno na 8095. Charlie, grato, até logo. 3805, vai direto Leda. Direto Leda, até 3805. Salvador, boa tarde. Oceania 6315, cliente informação Serra, autorização Guarulhos. P515, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Upezulu 10, bridge, Upezulu 16, Bravo Cazulu, trive após conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 53, correção 5536. Controle 1208 e o transporte 5536. Na firma, está autorizado Guarulhos, conforme foi apresentado. Decola na pista 10 com curva à direita, Dael, Leda, Motiva, Brice e após o... A polícia, momento. Código transponder 5536, chamará o controle 20.8. Posicionar 63 e no 5. Beleza, você já está no escotejo nível? Nível 360. Procedimento correto, reporte para o posicionamento. Boa tarde, 5626, continua para cima, está informando com o trem checado. Net, reportará com o cheque de vem, 5626. Yang Delta Charlie está na vertical da RMAR. Delta Charlie, não será possível aproximação direta para o pátio? Aproxima primeiro inicialmente para a cabeceira no A7, pouso parada, após realizar a deslocamento a baixa altura até o pátio 5. Então, aproximação para parada no pouso na cabeceira 17. Está livre, continue agora as instruções. 5626, informa o tráfego à sua esquerda, não interfere com a aproximação de helicóptero. Eu espero pouso parado, cabeceira auxiliar na 7, não interfere. 5626. De November Alpha, realize 270 pela direita. 270 pela direita, em November Alpha. Baixou e travou. 5626, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 10 mais. Livre pouso 5626. Taxi, reporte para ingresso no pátio principal, Cruz do Lobo. Grata Charlie, pode parar, cabeceira no 7, vento 1, 1 a 0 graus, 10 nós. Charlie. Grande Paz, Lima, Quilo, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chega 1-1-85 para cruzamento da 735, Lima, Quilo, Zulu. Está autorizado o cruzamento ou mantém na contra-vento? Autorizado o cruzamento do campo, Gênero Membrão. Mantém, me escuta agora a transferência. Agora transferência, autorizado o cruzamento do campo, Gênero Membrão. Papa Romeu, Delta, Papa Romeu. Quilo, pátio 3, posição 2. 5626. Alfa, Quilo, pátio 3, 0, 2, a posição. Juliette, Romeu, prossiga. Genova, Alfa, também pro lado do corredor e agora transferência, controle. Pro lado do corredor, agora transferência, o Índio, Genova, Alfa. Juliette, Papai Romeu, prossiga. Da casa, seu tipo de equipamento e se se e seu código transponder é alocado. Bravo Eco 55, copiado, Juliette, Papa Romeu. 1920.8, tá regresso. 208, tá regresso, ainda no tráfego. Juliette, Papa Romeu, acione código agora 0222. Na 3805, chame centro Recife, 1251, alternado 13395. 1251, alternado 13395, até 3805, boa. Alternado 13395. 13395, boa. Controle Salvador, boa tarde. Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado 17, acionado 0171. Índia November Alpha 1, no meu pé, corredor forte, mantém-se na escuta do controle. Sempre na escuta, corredor forte, no meu pé, Índia November Alpha. Tango Juliette, Papa Romeo, mantém-se sob condições de visuais nível 045, reporte pronto para descida, Juliette, Papa Romeo. Vem no caso sobre voo, mas é Mac Mike? 045, reporte para descida. Aguarde instante cópia 985. 885, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 091, no está livre ILS-XY no 0, após avisar. 7-2000-1011, autorizado ILS-XY da 1-0. Com 885, foi trás para avisar. Eu quando do Recife, em Aguarda de Cobra, prepare Pouca Transição Aracaju. Pouca Transição Aracaju. Mas que apenas confirme o passe que se encontra aí, pessoas a bordo? Mike Bravo Uniforme, desça para 3000 pés. 3000 pés, só passando Mike Bravo Uniforme. Decola da 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, respeito 1000 pés, 1208 controle, acione 0134. Mike Bravo Uniforme, reduza para 21909, Mike Bravo Uniforme. 21909. Então? 1909, Mike Bravo Uniforme. 09, Bravo, está retido. Poderia confirmar o seu B novamente, 02? Borda, acionamento táxi, torre em 1-1895. Do pronto, cópia. Confirmar novamente, ela chamou solo, sobremodulou a frequência. /5. Pelo no 42, pronto, cópia. É, 6142, tá pronto pra cópia? Afirmo. Salvador Recife, 350, nível autorizado, via Upper 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5553, autoresponder. Olha, 5553, autoresponder, 1208, controle. A 35 da Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda após decolagem, risco da saída Puca, transição Aracaju, up e whisky 58, controle de saída 1208, spoiler. Afirmativo, nível de voo 350. Reforço por estacionamento 6142. Botará para a pista. Solo Salvador, o chanel 6315. No 03 para o estacionamento. Pós-táxi 6315. Pós-táxi 6315. Só chame 298 e decimal 95. 295 chamará. Travou com passou externo, gol 188. Boa tarde, 985, livre pouso na 0, vento no 10.0 graus, 10 nós. Livre pouso na 0, gol 185. No dono estabilizado, Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Papa Tango Mike Bravo Uniforme, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Todo fato. Torre Salvador de Papa Tango Mike Bravo Uniforme. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme, confirme suas intenções. Após o externo cancelar e prosseguir para o Unasete. Ok, reporta para o cancelamento, Mike Bravo Uniforme. Irá reportar. Oi Salvador, boa tarde, eu chamei 6326, cliente da Sierra. Eu chamei 6326, chamei identificação, vou ir na Pro de Mari para interceptar a chegada da Mari, reporte para a descida. Sim, Matheus, Pro de Mari. Alfa Juliette Romeu, controle. 5 milha sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame agora controle ILEL, frequência 120.1, Alfa Juliette Romeu. Enquanto o Luizito Mike Sully propõe o Papa Tango Mike Bravo de Fora. 327-00 é presente, curva à esquerda, base para a direita da 97. O Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, controle baixado, trabalho. 985 no solo 27, direita no 219, Olivra. Tem direito no 219, Olivra. Com 88. Alternando quase Galeão, autonomia de 4 horas e 40. Confirme autonomia e alternativa? Galeão, 4 horas e 40. Obrigado, táxi, aí de Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torres, 1-895, QNH 1-0, 1-1, boa viagem. 1-895, no ponto de espera, graças. Alô, Salvador, com 1-885, lembrou? 1-885, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará. Baixa 6395, boa tarde, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, minha presença. Mike Bravo Uniforme, avistado de repouso no 7, vento 1-1-0 graus e 1-0 noite. Mike Bravo Uniforme. Confirmando a parte 5? Firmo, agora vai ter. Ok, gente. Abatango Juliette, conforme meu controle. Abatango Juliette, Papa Romeu. Há possibilidade de estar havendo paraquedismo em Mata de São João, de acordo com o NOTAM, porém ainda não em contato com o controle, gente. É 3.05, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-8-2. Decolagem autorizada 1-0, minha 3.05. Bravo Uniforme, seu salão de 3-0, estacionado no Garabaité, frequência 3-0. Passando o Mike, Bravo Uniforme. Patango Juliette, Papa Romeu, frequência livre para coordenação. 308-6395. Salvador, Oxanar 6395, na série. Oxanar 6395, sub mantém nível 360, sendo da EL, vigilância. 360 na da EL 6315. Autoriza letra. Após 2000? Senar 6395, autorizado direto líder. Direto líder, 6395. Tango Sierra, Hotel Yankee, controle Salvador, senhora identificação, voe na proa de Mari para necessitar chegar na Mari, reporte para a descida. Delta Yankee, desse mantém nível 060. Frente Mike, prossegui até a ponta da espera da nossa site, tá com cautela na taxa iótica, tem uma movimentação em máquinas, ok? Fique atento. 9326, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1011. 2000, 1011, 6326, Chanel. 62 milhas/10 de Salvador, serviço radar encerrado, chame e controle Aracaju, frequência 120.3. Na 930, copiado, estimado, Fox Serviço. Decolar e após conforme. 1208, controle 5542, transponde. Vitor Cente, confirme o 3 a bordo, acionamento de táxi, response arrival descending to 4,000 feet, Q18-1011. Gol 966, sendo identificação autorizada, chegada a Mari, e se mantém a nível 080. 80, pode voar, tá? Inicialmente vai manter perto da chegada, Gol 966. Gol 097, sendo identificação autorizada, chegada a Bons, e se mantém a nível 050, ajuste de altímetro na 09. Nada bom, 50-1-0-1-1-1-0-9-7. Catango Golf, Kilo Oscar, acione a identificação, autorizado chegada a Manso, esse manda em nível 080, com ajuste de altímetro na 09. Oceaner 6315, chame centro Recife, 1-2-5-1, alternando 1-3-3-9-5. Recife 1251, Atena 3395, meu 395, meu 395. Salvador, papapapá, Papa Serra. Ex Papa Serra, acena identificação autorizada chegada a mão, desse mantém nível 090. É, o Ex Papa Serra, ele já tinha sido autorizado para a Mono 130. Inicialmente solicitando a proa do VLR para a nossa intenção de força na ONU 7. Confirma. A papapá, Eco Papa Serra, deseja modificar da presente suas regras de voo? Não, vamos descer um pouco mais para depois fazer a mudança. É, mas nossa intenção é a força na ONU 7. Gente, Eco Papa Serra, da presente autorizada. Voar na proa do VOR, é com Papa Serra. Rocha, né? 6326, localizador da 190. Rocha, né? 6326, completa de aproximação, chame torre 98, ele se manda 95. 198, 95. Temos pra Brasília aqui, seu plano. Oi Salvador, boa tarde, Oxanel 6326 no ILS da UNOZER. Boa tarde, Oxanel 6326, continue em sua embaixada travada de 2011. 2011, Oxanel 6326. Gente, Olimpo 00. Voo 2009, pronto, cópia. Compra 4 com 2009. 2009, Salvador Ilhéus, 240, nível autorizado, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Coral. 1208, controle, 5574, transponder. Teste autorizado, Gol 2009, 240 Ilhéus, decola do 10 com curva direita, da El, Coral. 208, 5574. Pode para estacionamento, 2009. Gol 966, desse mantém nível 060. 060, 966. 6326, pago autorizado no 0, vento no 20 graus, 099. Gente, deve pôr, vou chamar 6326. Gol 097, desse mantém nível 060. Gol 966, desse mantém nível 050. 50, Gol 966. Para passar para a grande, para a grande. boa tarde, Jané 6142, pushback acionamento na posição número 5. É 1-42, livre é pode estar. November Alpha para regresso. Índia November Alpha ciente, mantenha-se em condições visuais no meu país para regresso, para ingressar corredor Interlagos. Índia November Alpha. Condições visuais no meu país, corredor Interlagos, Índia November Alpha. Ok, mantenha a posição aguarda para o ingresso. Serra November Victor. Perdão. November Inc. Mike livre de decolagem. 17, vento no 1-10 grau 092. Chamei a 326, no solo 43. Direita no 219. Direita 1219, acho, né? 632. Meu Sierra, na zona de altura, zero ingresso, 17, a porta alinhada e pronto, cabeceira. Começando, vai reportar alinhada e pronto, 17, Sierra, na zona de altura. Alfa, uma potência brasileira, na televisão. Para a direita, corredor AXE, transfere o controle, 120, décima 80, até o regresso. 120, décima 8, curva direita, corredor AXE, até o regresso, meu nome é Mike. Ofic lógica, reduza para 2009. Brazilian Force 2526 is clear the ILS X-ray 1A10 report established. Brazilian Force 2526. Clear ILS X-ray 1A10, I will report when established. On final course of runway 10256. Gol na 966, desce para 3.000 pés, ajuste de altímetro na 09. 3.000, 1.011, 966. Salvador, boa tarde, tá todo mundo no Mike Mike, decolado, gol no front. 2.000, mantém a posição, está Juliette. Mantém a sua Juliette, 6.326. Você era essas 2.00 na escuta? Olimpo 00 na escuta? Che, reporte para Aldabar. Pelo reporte, quando eu achei, eu preparar para Aldabar, não vou muito mais. Tipo 00 na escuta do solo, Salvador? Tipo 00 na escuta? Para o táxi, Chané 6142, vamos 136, 3 horas e 30, Maceió. Afirmativo, esquerda 360, tanto como limite magnética 1-00 de Simbra. Magnética 1? 1-00 de Simbra. 1-00 de Simbra, gente. 6142, boa tarde, obrigado. Chané 6262, segue a aeronave da companhia, ingresso na Juliette, portão 1. Seguindo Juliette, portão 1, 6262, Chané. Mantenha nível 050. Salve, minha vida, decolou os 47, controle 120, décima 80, bom voo. Grande controle 12080. Serra Novembro Vivo, grato, boa tarde. Eco Papa Serra, desse mantém nível 080. Bravo, Papa Serra, Bravo LR. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra, November Vitor. Papa Romeu Serra, November Vitor, subir mantém nível 260, saída Arbor Vigilância. 260 na Arbor, Serra, November Vitor. Mandar um 90 agora, senhor, tá mudando de regra. O Gol 966 nessa PRO intercepta? Gol na 966 está autorizado a interceptar o localizador. Curva direita agora pro 090, Gol na 966. Direita 90 para interceptar o 966. Gol 1966, desça para 2000 pés, está livre LF, piscina 0, reporte estabilizado. Reportarei. Olha aqui, Papa Serra. Gol na 097, desça para 3000 pés. 3000, 1097. Doutor Charlie, hotel, prossiga. Apatango, Golf, Quilosca, Vitória, para sequenciamento, curva direita para o 200, seu limite magnético é 090 de Simbra. Vou na direita, 200, aí? Afirmativo. Comando direito, visão 200, Golfo. Droga, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, desça para nível. Desça sob condições visuais para 1.500, saída ajuste de altímetro na 091, Eco Papa Serra. Regra de voo modificada, 1.749. Serra. Estacionamento, voo 2009, posição 1-1. Reporte táxi do 009. Reporta o táxi. 500 na escuta. Azul 4196, sem identificação chegando a Mali, desse mantém nível 080. Gol na 097, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite magnético 090 de Simbra. Confirme, direita 230? Direita 230, gol na 097. Brazilian Force 2526, contact now tower 118.95. 118.95, thank you. Papatango Serra, hotel Yankee, desce para 4000 pés, ajuste de altímetro no 091, no curve agora direita para o 090. Serra, hotel Yankee, curve direita para o 090, desça para 4000 pés. 109, North. Clear to land on the 102526. Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena e após o voo conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5002. Alto, para finalizar o instrumento. Zero. Matando. Autorizado então 360, Viamper Zulu 1-0, decolando a 10 com curva direita. Tael, Leda, Motiva, voa SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena, conforme o plano. 5002 no transponder, confirme somente a frequência do controle. 1-2-0-8. 208, obrigado. Código de estacionamento, 967. Reportar. 95. 1895, de Rio Grande. Vou ficar no arco, curva esquerda pro 060. Esquerda 060, nessa proa, limite. Esse mantém altitude 5000, limite localizador. Esse mantém 5000 na proa, limite localizador, vou ficar no arco. Yankee para interceptar o localizador, curva direita pro 120, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro na 091, está livre, LS, tape, isso na 0, reposto estabilizado. Azul 4196, desse mantém a nível 060, vetoração para sequenciamento.